Vamos ver agora. Ele não está permitindo entrar. Agora entrou no ar, no YouTube. Comece outra vez, Então, tudo outra vez, Geraldo. Vamos pedir desculpa para todo mundo aí. O que eu vou fazer, cara? Eu não sei o que aconteceu aqui. posso começar, não? Agora Vai? estamos ao vivo. Meus Desculpem, viu? amigos, bom dia. Estamos tendo um problema aí de conexão com o YouTube e já estamos tentando há mais de 15 minutos essa conexão. Não está entrando, hora entra, hora não entra. E já iniciamos o programa, nós tivemos a mensagem do YouTube que o programa estava no ar, mas não estava. Começamos o programa e até agora o programa não estava no ar, não estava sendo visto nem pelo Facebook, nem pelo YouTube. Então nós pedimos desculpas a vocês, mas o problema é técnico, é do YouTube e não nosso. Nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã conversando, dialogando e trazendo a vocês as melhores informações. Mas fomos agora traídos um pouco pela tecnologia aí, pela falta de conhecimento nosso. Mas vamos começar de novo o nosso programa, que é sempre uma honra estarmos com vocês aqui. Então, muito bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 16 de agosto de 2020, uma manhã mais fria, ameaçando chuva aqui em Santa Bárbara, e com essa linda imagem do Parque dos Ipês, nós estamos a postos para começar mais um trabalho de divulgação da filosofia espírita. E é nessa atmosfera de alegria que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e vamos aí, vamos encarando os desafios que tem pela frente e vamos prosseguindo na nossa, no nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos. Dessa vez, muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Oh, meus queridos ouvintes, viu? Bom dia a todos. Só estamos no YouTube no ar. O Facebook eu não consegui resolver, mas vamos fazer hoje o programa pelo YouTube. Realmente é muito difícil, às vezes, as coisas que acontecem, porque nunca tinha acontecido esse problema aqui. Não entendi o que aconteceu. Até agora estou tentando entender, vou ter que fazer um curso o dia inteiro agora para descobrir. Não, porque a gente usa um aplicativo, que é o streaming, e esse aplicativo, o StreamYard, ele é muito específico, né? Ele é um aplicativo que, inclusive, ele é pago. Mas, de alguma forma, ele não conectou com o Facebook. Quando ele não conseguiu abrir no Facebook, eu acho que ele não quis entrar, né? Porque o Facebook não estava, sei lá, porque eu crio para os dois ao mesmo tempo, né? Então, vocês desculpem a gente aí, estamos em formato de aprendizado constante. Eu não tenho pressa, a gente pode ir até às 11h30 e pronto, recupera o tempo perdido. Alan, será que consegue colocar de novo a pressa ou não? Vamos seguir o Não, jogo, vamos, Geraldão, é vamos deixar para isso. semana que vem, cara. Então tá bom. E nós tínhamos feito uma surpresa para vocês, que seria a colocação de uma prece maravilhosa, mas dessa vez passa, que semana que vem a gente está aí. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje, ele tem por título Destino existe? Essa é uma pergunta que merece a reflexão de cada um de nós. Uma pergunta que desafia conceitos e crenças. Destino. O que é o destino? Seria uma compreensão distorcida de uma realidade maior? Uma ilusão? Ou é conveniente crer no destino? Que esses questionamentos possam tocar o seu coração e nos fazer refletir no dia de hoje. Muito bem, meus amigos, para a gente começar esse bate-papo de hoje, que é um bate-papo recheado de informações doutrinárias, com histórias surpreendentes. A gente começa lendo uma página do livro Vinha de Luz, no seu capítulo 31, De Ânimo Forte. E não é ao acaso que essa página caiu no dia de hoje, porque a história que vamos ler no livro Céu e Inferno casa perfeitamente com essa lição. E Emmanuel selecionou a seguinte frase da Epístola de Paulo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E Emmanuel escreve: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientações. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor da iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem do mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos? Ou amealhar dons de que não nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza e pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Luiz. Geraldo, essa primeira lição já nos permite falar muita coisa sobre a questão do destino. Deus criou o ser humano para chegar à perfeição. Criou simples e ignorante com a meta de chegar à perfeição. E para isso ele traçou um plano. E esse plano, ele coincide muito com aquilo que Jesus nos falou acerca das ovelhas, que ele tinha um rebanho de 100 ovelhas, mas se uma se perdesse, ele deixaria as 99 no curral e iria buscar essa uma que estava extraviada. Então você vê que o destino é muito bem definido. As 100 ovelhas estarão no curral. O que muda é o tempo, porque Jesus teve que se dedicar um tempo a pegar essa ovelha perdida e agregá-la ao rebanho. E é isso que aconteceu, por exemplo, com o cristianismo. Jesus cumpriu o plano de Deus de implantar o reino de Deus na Terra e o cumpriu de forma perfeita. Por que ele cumpriu perfeita? Porque ele já era perfeito. Essa incumbência foi atribuída a um espírito que já tinha chegado à perfeição. O resto da incumbência que coube à igreja, essa incumbência coube a espíritos imperfeitos. E até o ano 300, a igreja trouxe o cristianismo de uma forma maravilhosa, de uma forma esplendorosa, de uma forma que esse cristianismo foi divulgado, foi espalhado pelos quatro cantos do mundo, porém não como plano divino, porque o cristianismo, pelo plano divino, ele foi implantado no seio da religião judaica. A religião judaica, por ser já muito desenvolvida na época, realizaria esse papel de uma forma muito sublime, muito extensa, porque o cristianismo poderia se propagar de forma mais acelerada. Mas os homens, porque isso também é um outro ponto, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós estamos inseridos no plano divino, mas temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Então, nós nos desviamos e a gente conhece a história. Depois dos anos 300, nós nos desviamos de novo, incumbidos que éramos de divulgar o plano de Deus, e a história conhece a história negra, né, de nosso período aí, com todos aqueles movimentos, inclusive assassinatos. E hoje nós temos aí, de novo, tirado do sacerdócio a incumbência de divulgação do plano de Deus e passado a todos nós. E nós, por exemplo, hoje, estamos ajudando a divulgar esse plano divino. Mas esse plano divino, além de ser implantado na Terra, nos obriga a melhorarmos, a nos aperfeiçoarmos. Porque se nós falamos de uma coisa e nós vivenciamos outra, o nosso exemplo não fala desse plano divino. Então, nós, além da divulgação, nós temos que praticar. Então, são dois eixos. Nós ajudamos a divulgar e nós temos que tocar a nossa vida para frente de acordo com esse plano divino. E a lição é muito clara. Quem quer defender tudo aquilo que Jesus defendeu, não pode ter o temor. Tem que ter a fé, a confiança, o amor, tudo isso que a lição nos fala. Então, nós não podemos... Jesus não prometeu facilidades para ninguém. Ele foi muito claro. Pega a tua cruz e segue-me. Então, que nós possamos entender isso. Além de ensinar para os outros, que a gente internalize isso. Vamos carregar a nossa cruz, a cruz de cada um, apesar da tarefa de divulgação. É isso, Geraldo. Alan, de ânimo forte, Alan. Eu achei muito interessante que, olha só como que a espiritualidade age de forma fantástica com a gente. Estávamos aqui tudo pronto, inclusive avançando com outras técnicas, né? Fiz um curso ontem, eu com o Wilson, de como colocar a prece inicial e tudo mais, né? E eu tô com a impressão de que o Facebook e o Instagram hoje cedo acordou com preguiça de trabalhar por algum motivo. E a gente, mas não é só com a gente não, eles estão com esse problema, eu acredito que meio coletivo. E qual que é a nossa intenção aqui? A nossa intenção é falar justamente do Evangelho de Jesus. Então, de ânimo forte, nós nos atrasamos e conseguimos entrar pelo YouTube. E pelo YouTube estamos aqui com 61 pessoas, não estamos conseguindo estar com todos do Facebook. Coloquei uma mensagem, inclusive, lá, porque tem gente que só entra pelo Facebook, né? Espero que as pessoas possam ter prestado atenção lá na mensagem que eu coloquei, e com o link, inclusive, para vir para o YouTube. Inclusive, se alguém conhece alguém aí que vê pelo Facebook, passe o link, nos ajude aí a trazer a pessoa aqui para o YouTube, que, graças a Deus, conseguimos colocar no ar. Então, quando Jesus nos fala de ânimo forte, nós todos, nós três aqui e vocês que estão todos conosco no YouTube, estamos sentados com o conforto da nossa casa, né? E tivemos um pequeno percalço tecnológico que nos deu aí um certo transtorninho, né, para a gente entrar ao vivo. Mas isso é simples, né? É algo que não vai nos machucar, que vai, não vai nos trazer dano maior, né? É só uma falta de comunicação e ainda tecnicamente temporária. Vocês imaginam o que era o começo do trabalho cristão? Não tinha onde reunir, tinha que se reunir só presencialmente. livros era uma raridade, porque era feito tudo em pergaminhos e eram poucas pessoas que escreviam e liam. E o recurso para escrever, assim, para você preparar um pergaminho, você tinha que comprar um carneiro, matar o carneiro, né? Matar o carneiro, e depois que matasse o carneiro, você ia preparar aquela pele, ia salgar aquela pele, ia secar no sol aquela pele, ia deixar ela preparada para o trabalho, né? Para fazer o trabalho de pergaminho, preparava a tinta, ia escrever. Quer dizer, esse pessoal tinha um ânimo muito mais forte do que o nosso. Eles conseguiam desenvolver a transmissão do conhecimento evangélico com muito mais força. Fora que se fossem pegos, ainda iam para a arena. E lá na arena, eles iam morrer de forma terrível, né? Então, quando o Emmanuel nos convoca a ter ânimo forte, ele talvez esteja nos lembrando de todo esse passado, né? De toda esta história que o cristianismo teve para chegar até hoje. Fora aqueles que usaram do cristianismo para matar pessoas, para o sectarismo religioso, né? Para dominar outros grupos, para massacrar outras pessoas. Então, hoje, carregar o cristianismo ainda é complicado, mas hoje nós temos recursos muito ampliados para esse trabalho, e o nosso ânimo que nós temos que ter é só íntimo, né? É só combater a preguiça que muitas vezes nos assola, só combater esse desânimo que temos conosco mesmo. Não é tanto o que vem de fora. Agora nós estamos trabalhando com o que está aqui dentro. Talvez seja o trabalho mais difícil, talvez seja o momento mais complexo da evolução do espírito, mas precisamos estar de ânimo forte, meu amigo Geraldo. É, exatamente. Os comentários de vocês foram muito procedentes, e eu sempre tenho aquela imagem, o Emmanuel olhando para a crosta terrestre, né? Observando que estamos num mundo de provas e de expiações, com fragilidades morais imensas. E com mais profundo respeito ao Emmanuel, ele também está entre nós aqui. Toda essa reforma nós precisamos fazer, então ele precisa fazer também. Ele já está num plano muito mais elevado que nós, mas estamos inseridos num mundo de provas e de expiações. E é por essa razão que precisamos desse ânimo forte para continuar enfrentando as dificuldades que nós mesmos criamos no nosso dia a dia. Muito bem, meus amigos, essa é a primeira parte do programa Visão Espírita, o primeiro bloco. E o segundo bloco é esse livro que nós estamos estudando, que é Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutten. É um livro que eu recomendo a todos os senhores. Todos deveriam comprar esse livro do Caibá Schutten e estudar. É o estudo das parábolas do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos abordar a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Eu vou fazer a leitura, Luiz e Alain, e depois nós fazemos o comentário também. É um texto muito interessante, que vocês, todos nós, prestemos atenção. Abre aspas. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no do mesmo modo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo-o, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Fecha aspas. Essa é a parábola dos lavradores maus e dos rendeiros infiéis. Luiz. Aí, nessa parábola, é a história da terra. E quanto ensinamento, né? Deus preparou uma vinha. Existem outras. E hoje a astronomia me mostra que vinhas como a Terra existem milhares no universo. E aí conta a história da implantação do reino de Deus na Terra. Vieram os profetas, ninguém os ouviu, mas o trabalho de Deus foi exatamente aquele trabalho programado para incutir no ser humano tudo isso que hoje nós conhecemos e estamos tentando aplicar. A vinha, como ela foi preparada, a geologia nos mostra toda a evolução do planeta para criar condições para que esses filhos de Deus começassem a encarnar aqui e a construir a sua evolução. E ele mandou o seu filho, e você veja que Jesus escreveu isso aí antes de desencarnar. Né? Ele já contou a historinha antes de desencarnar, é a presciência, nos mostrando exatamente como se daria a história e qual é o percurso que esse destino vai traçar. Então, na realidade, é a história da igreja. Jesus veio, deixou a sua mensagem, os apóstolos continuaram a sua missão, se instituiu a igreja cristã, com toda aquela história que nós já conhecemos, e essa igreja, por ser liderada por homens, e não mais por um espírito perfeito, respeitando o livre-arbítrio que os homens têm, esses homens optaram pelo reino material em detrimento do reino de Deus. E aí nós conhecemos a história, a partir dos anos 300, quando ele introduz, né, os maiorais do reino material na igreja, esses maiorais sempre têm uma forma mais produtiva de aumentar o rebanho. E o que, que eles fizeram? Eles obrigaram os seus governados a se tornarem cristãos. Então, aqueles cristãos que eram conduzidos, que eram amealhados pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, pela sua transformação, eles foram impingidos sem respeitar o livre-arbítrio a serem cristãos. E isso não existe no reino de Deus. E aí, as consequências dessa introdução. Esses novos cristãos não eram cristãos. Eles foram impingidos a ser cristãos. E aí, como foram uma grande maioria, o cristianismo teve que se adaptar a essa nova classe. E aí entraram os rituais, entrou tudo aquilo que nós conhecemos. E a parábola fala muito clara que esses sacerdotes, essas criaturas a quem foi confiada a divulgação do reino de Deus na Terra, eles serão destituídos. Entramos nós, os seres humanos transformados, encarregados da divulgação do reino de Deus na Terra. E eu tenho repetido isso muito. Nessa migração para planeta de regeneração, nós temos que sair desse molde: eu não faço mal para ninguém. Eu vou ter que ser um cristão atuante, porque todos esses espíritos que migrarão conosco para o planeta de regeneração e que hoje são influenciados pelos maus, que deixarão de ser influenciados porque os maus serão retirados do planeta, eles terão que ser influenciados por nós. E se nós ficarmos nesse molde de eu não faço mal para ninguém, eu pergunto, esses espíritos hoje, orientados pela maldade, como é que eles vão se transformar? Se nós não mudarmos, se nós não tivermos ânimo forte e se nós não quisermos reproduzir em nós aquele modelo que Jesus nos deixou. Vinde a mim, né? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, mas temos que seguir os seus passos. Temos que chegar ao Pai sendo por Ele, pelo seu exemplo. E a gente ainda está longe de seguir o exemplo de Jesus. Mas, de ânimo forte, nós temos que continuar lutando para aprender aquilo que Jesus já sabia. É isso aí, Geraldo. Alan, gostaria muito de ouvir sua opinião sobre essa parábola, Alan. Parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Que título, assim, né? É forte, né? Eu achei, assim, muito interessante essa parábola, porque ela cita... Vamos tentar fazer um trabalho aqui. Ela cita algumas palavras, alguns termos que nós precisamos decodificar, né? Como uma parábola, ela é simbólica, né? Então, Jesus falava por parábolas porque eram mais acessíveis esses símbolos àquelas pessoas daquela época, e o símbolo também ele é imperecível. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos traduzindo de outras maneiras, nós vamos interpretando de outras maneiras, né? Então, ele usava muito dessas parábolas. E agora, pensar, né, que um senhor da vinha, né, que seria quem Deus iria exterminar os lavradores, entregar a sua vinha a outros, parece ser algo assim muito, muito pesado, né, para a gente falar, não, mas Deus vai exterminar, né? Mas o que Deus fez, né? Deus, quando colocou o cristianismo no meio do judaísmo e obrigou os judeus a dispersarem pelo mundo, o que com aquilo aconteceu? A palavra de Deus foi espalhada por todo o planeta, né? Eles foram obrigados a ir para outros lugares e ali, profetizando a fé, eles foram criando mais pessoas pensando na fé, né? E então, quando você recebe uma missão para fazer algum determinado trabalho em nome de Jesus e não faz, Jesus não vai te matar, Deus não vai te matar também. Vai dar oportunidade para que esse trabalho seja feito através de outro. Então você vai ser deixado de lado para aquele trabalho e vão chamar o outro para fazer, né? É algo assim de forma alegórico, mas o que ele quer dizer justamente são isso, né? Então, os servos hoje, né, vamos chamar assim, que estamos trabalhando pelo Evangelho, somos nós, somos todos que estão nos ouvindo, em qualquer outra religião, que pretendem, com esse comunicado do Evangelho, levar luz às pessoas. A partir do momento que eu não consiga mais fazer esse trabalho de luz, eu saio de cena e aparece outro no meu lugar. É algo que o trabalho é divino, não é nosso. E detalhe, nós temos um ciclo de vida, né? Nós vamos chegar uma hora que a gente vai desencarnar também. Então, o trabalho tem que ser continuado, né? Então, é natural que surjam outras pessoas mais preparadas e com isso, façam com que o trabalho continue, né? Trabalhador mau, e aí eu vou reforçar só mais um pouco isso, o Luiz falou muito bem sobre isso, né? O trabalhador mau é aquele trabalhador que não faz multiplicar o conhecimento que ele tem do Evangelho. Então, ele não é mau no sentido de fazer o mal, é no sentido de não estar fazendo nada, não fazer o bem. Ele é omisso, né? Ele fica naquela, serviu para ele algum comentário, mas é só isso, e depois eu continuo de qualquer jeito a minha vida sem divulgar de verdade o Evangelho. Era isso, Geraldo. Quando eu estava preparando o programa e eu vi esses lavradores maus e os rendeiros infiéis, eu fiquei pensando, quem são esses lavradores? Né? É muito comum a gente falar assim, ah, porque a igreja fez isso, porque os sacerdotes fizeram aquilo, porque os líderes religiosos construíram uma falsa imagem. Provavelmente, nós tenhamos sido a igreja. Provavelmente nós tenhamos sido esses sacerdotes, talvez nós tenhamos sido essas pessoas que tenham desviado. E durante essa minha reflexão me veio à mente um livro espírita que eu li, que numa determinada cidade, o dirigente de um centro espírita ficou sabendo que há mais de 40 anos, 50 anos atrás, existia um prefeito que tinha feito todo tipo de erro e de abuso para a cidade. E ele, como um bom espírita, resolveu evocar o espírito do prefeito, que já tinha morrido faz muito tempo. Ele evocou, fazia de tudo, seguia tudo que o Kardec fazia, o espírito não comparecia à reunião. Não comparecia, ele fazia de tudo, que a intenção dele era doutrinar esse prefeito desencarnado. E depois de várias tentativas, o mentor espiritual aparece e fala: meu amigo, vai ser difícil fazer a evocação, porque você é o prefeito reencarnado. Então, nós somos a própria igreja, nós somos esses sacerdotes, de uma maneira formal ou não, dentro de uma instituição ou não, nós também colaboramos para esse desvio. Então, até esse trabalho que estamos tentando fazer aqui com o programa Visão Espírita é uma tentativa da gente melhorar essa nossa caminhada também. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 23 minutos. Agora vamos entrar no tema central do programa. E eu peço a você que está nos ouvindo que preste atenção agora, porque estamos falando sobre o destino. Ele existe. E hoje, o estudo de hoje, nós vamos versar sobre a história de Antônio, um escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia. Pelo ano de 1850, caiu aparentemente morto, vítima de uma condição patológica de causa ignorada. E assim foi enterrado. Posteriormente, foi exumado para buscar um medalhão enterrado por engano junto ao corpo. Todavia, foi visto o corpo em posição diferente de como havia sido posto no caixão. Estava de bruços e, coisa horrível, que uma de suas mãos havia sido comida em parte pelo defunto, em ação de desespero e de fome. Possivelmente, esse indivíduo sofria de catalepsia e teve uma morte aparente e foi enterrado. Essa história é chocante. E a gente, quando eu li isso, eu fiz uma pausa, porque você imagina a cena, é muito chocante. 11 anos depois, 1861, esse escritor é evocado por Allan Kardec numa reunião espírita, travando-se um diálogo muito interessante. Aí eu peço a você que nos ouça que veja essa parte dos livros Céu e Inferno. É muito interessante, como disse o Luiz, muito conteúdo doutrinário. E 11 anos depois da morte, o Kardec evoca ele, e eu começo fazendo uma colocação ao Luiz. O tempo, Luiz, é um assunto que desperta interesse em toda a comunidade científica e também em cada um de nós. Não queremos aqui entrar no detalhe científico do conceito de tempo, mas em abordar o tempo em seu entendimento espírita e em sua interação do mundo espiritual com o mundo físico. Nesse contexto, eu pergunto a você, Luiz, 11 anos da erraticidade é um grande tempo para o espírito? A contagem do tempo é igual nos dois planos da vida? Não, Geraldo. Contagem do tempo é completamente diferente nos dois planos da vida. O tempo aqui, para nós, é um tempo, inclusive, que a nossa sensação é de um tempo longo. Né? Por quê? Porque nós nos baseamos aí no pôr de sol e no nascer de sol, e cada dia desse, 24 horas, mas para o espírito é diferente. Nós vemos vários casos aí narrados. Camilo Castelo Branco, ele ficou 70 anos na espiritualidade, sofrendo as consequências da sua maneira de ser, para poder descristalizar, né? Para trincar aquela coisa que ele era de uma forma tão rígida. E a mesma coisa é o espírito. 11 anos na espiritualidade não é nada. Agora, se você quiser traçar um paralelo, para nós, equivale à consumação do corpo, né? Quando você vai exumar um corpo que já está uns 12, 13 anos enterrado, você vê que sumiu tudo, né? Agora, na espiritualidade, é um tempo muito, muito curto. Agora, essa história é muito interessante, porque, embora nós não tenhamos condições, né, de ler todo, por isso que você está remetendo os nossos ouvintes ao céu e inferno, lá relata que esse espírito, para recuperar aquilo que ele cometeu, ele levaria muito tempo na erraticidade. Então, para minimizar, ele pede a pena de talião, que é uma coisa que Jesus veio mudar, né? Jesus veio mudar essa pena e veio nos ensinar a lei do amor. E isso aí é muito fácil da gente entender. Se você pede um empréstimo de 100 mil no banco e você resolve pagar em 5 anos, naturalmente, se você não conseguiu pagar durante 4 anos, o último ano é uma pedrada, né? Você vai ter que arcar com muito mais juros. E esse espírito, ele procurou, através do seu livre-arbítrio, e aí é que entra a questão do destino. Deus não pode ser um Deus rígido e vingativo. Você fez isso e vai pagar com isso. Mas nós, Geraldo, nós temos uma consciência. E enquanto nós não satisfazemos essa nossa consciência, quando nós nos arrependemos, nós não ficamos em paz. Se você tirou 100 mil no banco, você faz questão de chegar lá e dizer assim: soma os juros, chama tudo, eu vou pagar tudo de uma vez. Porque você quer se livrar disso aí, você quer ficar com a consciência tranquila. E essa proposta foi feita por esse espírito, não é um castigo divino. Esse espírito pediu para sofrer essa ação para poder pagar mais rápido a sua culpa. Então, você veja que o destino é uma coisa muito clara. O destino é aquilo que nós planejamos fazer. Agora, existe acima do destino o nosso livre-arbítrio. Se ele não estivesse a fim de fazer isso com todo o rigor, ele não seria obrigado a fazer. Aí o destino mudaria. Ele iria pagar essa conta em muito mais tempo, né? Você viu que a existência dele foi praticamente exemplar, né? Agora, com essa existência exemplar, ele pagou um centésimo da dívida. Agora, com a morte, ele liquidou a dívida. É isso aí, Nossa, geral. excelente explicação, Luiz. E agora, pergunta ao Alain. Presume-se, Alain, que esse escritor tinha catalepsia e deve ter sido enterrado por um cruel engano. Esse enredo nos faz lembrar o ator Sérgio Cardoso, 47 anos, que morreu 18 de agosto de 1972. E naquela época, sua morte comoveu o Brasil. Algum tempo depois, a família informa que ele possuía catalepsia e o seu corpo foi então exumado. Encontraram-no de bruços no caixão, numa morte semelhante à do Antônio. Foi um choque nacional na época. Então eu pergunto a você, Alain, a famosa expressão latina, dura lex, sed lex, ou seja, a lei é dura, porém é a lei, é forte e enigmática. Como entender, Alain, a misericórdia da providência divina diante da catalepsia? Para a gente, na nossa capacidade de entendimento de um fato desse, a gente acha que é uma tortura, né? E de fato deve ser muito complicado. Eu não estou aqui nem tentando diminuir um fato desse. Você imagina você ser enterrado vivo, né? Você não tem mais chance. Você sabe que ali você vai ficar para sempre, né? Nossa Senhora, é terrível. E no caso do nosso exemplo aí, Imagina o desespero do rapaz que chegou até comer a própria mão, infome que devia estar, para se preservar ali dentro do caixão. É uma história terrível, né? E como história terrível que ela é, né? É uma história que nos remete assim ao porquê, né? Por que desta dor, né? Por que desse sacrifício para esse espírito? Realmente a gente não tem elementos suficientes para analisar o porquê de passar por aquilo, né? Por que passar por aquilo? É um processo de extrema tortura. Mas, por outro lado, aproveitando a fala do Luiz, eu tenho convicção que ele eliminou muita coisa do seu espírito passando por essa tortura. Vai saber lá o que ele aprontou nas encarnações passadas, vai saber lá o que ele fez naquelas encarnações e quanto que ele pediu para aquele processo, né? Então, você imagine que na catalepsia o espírito e muitas vezes a própria cérebro do corpo encarnado, ele está consciente de tudo que está acontecendo, está escutando tudo que estão fazendo com ele e não tem como reagir no seu corpo, a musculatura está travada, né? Então, você imagine que impotência que é essa perante uma situação e que você vivencia ouvindo todos aqueles comentários sobre você, preparativos para um funeral, você ser enterrado e você nada pode fazer, né? Hoje em dia, ainda com toda a tecnologia que nós temos, né, ainda é possível acontecer isso, né, Geraldo? Ainda é possível, com muito mais dificuldade, mas ainda é possível, tecnicamente, não é? De isso passar. Hoje nós temos recursos que praticamente neutralizam esse tipo de morte, né? A não ser lá no meio do sertão, mas hoje nós temos recursos do eletroencefalograma, eletrocardiograma, gasometria, tem vários recursos que a gente sabe se o indivíduo morreu ou não. Agora, você imagine isso acontecer no meio da Amazônia. Não vou Difícil a longe, pessoa. você está indo muito longe, Geraldo. Você vai em qualquer cidade, vai em qualquer cidade do interior aqui de No São Paulo, aqui, não vou longe. INSS. Não tem esse recurso, e muitas vezes o médico está envolvido com muita tarefa e ele vai, passa por cima de tudo isso e Mas vai não embora. pode, né? Mas não Não pode. Tem que ser pode. por isso que tem que ficar muito atento, né? Mas dando Não sequência aí, pode que são mais. 10 horas e 34 minutos, essa história do Antônio, que eu peço a vocês que leiam, eu estava escrevendo o pensamento que me veio à cabeça assim: no inconsciente coletivo é viva a imagem de que Deus castiga aquele que erra. Se você conversar com as pessoas, essa imagem parece que é muito viva na cabeça das pessoas. Seja por uma insistente e distorcida informação de algumas religiões, ou seja por clara ignorância das leis divinas. Nesse viés, eu pergunto ao Luiz: diante da pergunta feita por Allan Kardec sobre o incidente de sua morte, ele conversando com Antônio, por que o espírito do escritor afirma perguntando? O Espírito fala a Kardec, mas por que avivar essa lembrança do castigo? Essa é a pergunta que ele faz a Kardec. Aí eu pergunto ao Luiz: existe a pena de talião nas leis divinas, Luiz? Não, a pena de talião era alguma coisa pregada lá em Moisés, olho por olho, dente por dente. Era a venda de uma imagem de Deus, o Deus dos exércitos, né? O Deus vingativo. Você matou, vai morrer. Jesus veio mudar tudo isso. Jesus veio substituir esse Deus dos exércitos por um Deus de amor, né? Então, essa ideia de que Deus castiga é ideia lá do Velho Testamento e ideia de religiões que não pregam a mensagem maior do Cristo, que é a mensagem de amor, da misericórdia, né? Na realidade, eu não vou falar aqui para remeter o nosso leitor ao céu e ao inferno. Se você vai lá no céu e inferno ver o que que ele fez na outra encarnação, por isso que ele estava tão relutante em querer lembrar o que ele fez, porque foi da pesada. O que ele fez não foi nada menor do que ele sofreu. Está tudo certinho, né? Quer dizer, ele pagou com juros e se livrou. Ele se liquidou a dívida na sua consciência. Mas não que Deus tenha cobrado isso. Porque Deus, na pena de talião, segundo a crença antiga, Deus pagava com a mesma moeda. Entendeu? Quer dizer, e esse Deus de amor não é o Deus que nós conhecemos. Eu já contei aqui uma passagem de um médium que ele perdeu um dedo. E aí ele choramingando lá para o mentor da casa, ele falando que ele era um cara leal, trabalhava com muito afinco, ajudava tanta gente, e não sabia por que Deus tinha permitido que ele perdesse um dedo. Aí o mentor da casa se manifestou e disse assim: olha, estava programado para você perder o braço, mas como você tem sido tão bonzinho, ficou pelo dedo, né? Então é mais ou menos isso que ocorre conosco. Na realidade, o que precisa é nós nos livrarmos da nossa consciência culpada. É? Não é Deus que castiga. Nossa consciência se culpa porque ela sabe o que fez. E, na realidade, nós temos ainda uma coisa muito forte, que é o orgulho. Então, por exemplo, o pessoal fala, porque o banco, não tem consciência, cobra tudo. Mas por quê? Você pediu emprestado. Né? Quer dizer, quando foi pedir emprestado, você sabia quanto é que era o juro. Né? E quando você está ferrado mesmo, que você precisa de qualquer jeito, você paga 5% ao mês. Porque você quer o dinheiro, não importa as condições. Então, na vida material, isso é uma coisa mais natural. E justo, porque, afinal de contas, você não tem crédito, você não tem nada, alguém que te emprestou tem que cobrar juro alto mesmo, porque o risco é muito grande. Então, nós, na realidade, é que pedimos para pagar conforme nós gastamos, para que a nossa consciência fique tranquila, fique serena. É isso aí, Geraldo. É exatamente, o Luiz remeteu ao livro, esse Antônio, em passada encarnação, ele teria enterrado viva a própria esposa. E isso marcou demais, né, a vida da esposa e a vida dele, né? Mas dando sequência aqui, eu falo ao Alan. Ô, Geraldo, Alan, não, hoje não era para contar, era para mandar o pessoal ler. Alan, apesar de todas essas explicações que estamos tendo de vocês, da gente aqui, do Alan, o destino é uma coisa muito, muito viva nas pessoas, né? E eu pergunto assim, o destino existe tal como se fala em muitos lugares? Essa pergunta que eu estou fazendo a você decorre da afirmação do espírito do escritor que respondeu ao Kardec sobre a sua morte. O espírito diz a Kardec: assim deveria ser, quer dizer, a morte dele, né? Assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente e todos os caracteres da morte real. Um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Fecha aspas. Esse foi o destino reservado para ele, Alan? Na realidade, não é bem assim, Geraldo, né? Na realidade, é assim, olha. Eu, na minha alma, estou com alguma vivência que eu não consigo nem me perdoar. Que no caso dela e no caso dele, ele matou a esposa praticamente assim, igual, né? Então, isso para ele era algo que ele não conseguia se perdoar. Era algo difícil dele avançar na sua evolução com aquilo no seu passado. Então, ele pede para a espiritualidade que dê para ele uma condição dele eliminar aquilo da sua vida. Ele pede uma oportunidade. E aí ele vem com essa doença, a catalepsia. A catalepsia geraria uma ou muitas oportunidades dele morrer da forma que ele acabou matando a esposa, né? Não necessariamente ele precisaria morrer daquela forma, mas ele teria a possibilidade disso acontecer, e tanto é que acabou acontecendo. Então ele vem com essa solicitação: eu gostaria de eliminar isso de mim, eu gostaria de morrer do jeito que eu matei minha esposa. Ele está lá em conversa no plano espiritual antes de encarnar, porque eu não me perdoo pelo que eu fiz, né? É a autopunição. O peso que a gente coloca sobre nós mesmos, sobre as nossas faltas, nós somos o pior dos juízes, né? A gente é terrível quando a gente começa a se acusar, quando a gente começa a sentir essa angústia, essa aflição, essa tortura de ter feito alguma coisa que você não gostaria de ter feito, né? Então, aí venho na encarnação, não necessariamente eu passaria por aquilo, não necessariamente ele teria que passar por aquilo, mas no sequência da vida dele, né, no sequência dos passos que ele deu, né, que a gente não vai saber todos os detalhes, acabou por acontecer a morte dele da mesma forma, praticamente, que morreu a esposa dele. Ele chega no plano espiritual, ele está aliviado daquilo, né? Aquilo para ele foi: nossa, agora eu passei pelo que eu fiz minha mulher passar. Então, ali o que foi perdido por aquele cidadão? Um corpo físico. Ou um final de encarnação. Mas o que foi ganho? Um espírito liberto daquele peso que ele carregava até naquela hora. Então, o que mudou para ele? Muito. Né? E para nós? Para nós a gente vê aquilo como uma tortura, mas foi, na realidade, uma grande alavanca que o transformou, que o livrou daquele peso, e ele conseguiu avançar. Ele poderia, muitas vezes, ter conseguido não ter precisado passar por aquilo, ele poderia ter feito isso e essa experiência de outra forma, mas talvez ele não encontrou uma outra maneira na encarnação, talvez ele não conseguiu se aliviar daquele peso na consciência, e aí aconteceu o que ele vinha com a condição congênita do corpo, que era a catalepsia, e aquilo levou ele à morte, igual ele passou a esposa, e se livrou do problema, espiritualmente falando. E dando sequência aí, é interessante que, num certo momento, o Kardec começa a fazer alguns questionamentos, e o espírito do Antônio, ele fala uma coisa curiosa, ele fala assim: eu não sei se eu terei condições de dar todas as respostas, mas se eu não puder dar, os amigos espirituais darão por mim. Quando ele falou isso, na minha cabeça veio uma pergunta que eu faço ao Luiz, e isso eu acredito que deva acontecer. Por que algumas manifestações psicográficas ou psicofônicas são realizadas por espíritos amigos em nome de uma pessoa? Esse fenômeno pode também ser utilizado por espíritos mal intencionados, se fazendo passar por outras personalidades? Por que isso acontece dos dois lados, tanto fazendo bem como fazendo mal? Ou seja, um espírito se apoderar do nome de outro. Ô Geraldo, nesse caso, o espírito alerta isso por causa do nível de compreensão dele. Você vê que você lendo o texto, ele diz textualmente: eu estava programado desde que nasci. Aí dá a ideia de fatalidade. Mas quando você deixa o espírito mais elevado explicar a situação, ele explica. Esse cara podia ter pago a mesma dívida em muito tempo. Com isso, ele ia permanecer na erraticidade muito tempo também, né? Isso aí me remeteu a um financiamento que eu fiz do BNH. Eu, quando assinei o contrato na Caixa Econômica, estava lá 20 anos. Eu pensei: meu Deus do céu, 20 anos pagando, né? Mas era 20 anos com prestaçõezinhas exequíveis, né? Agora, vamos imaginar que eu tivesse ganho na loteria. Eu comprava a casa à vista. Entendeu? Porque eu tinha recursos para fazê-lo. Então, esse espírito se sentiu fortalecido porque ele botou a coisa na balança. É melhor eu. É como você recebe um peso para atravessar uma ponte, um peso de 100 quilos. E aí eles dizem para você, Geraldo, carrega de 10 em 10 quilos, que você faz 10 viagens, mas fica mais ameno. Dá para você ir e voltar 10 vezes. Aí você é um cara meio impaciente, você acha que é fortão, você é um cara muito inteligente, você arranja um caminhãozinho, bota os 100 quilos em cima e passa numa viagem só. Então, o caminhãozinho foi a capacidade que ele teve de superar essa coisa terrível que foi a sua morte. E por que que ele fez isso? Porque na mente dele, a única coisa que podia pagar o que a esposa dele sofreu, ela é ele sofrendo a mesma coisa. Então é uma justiça nossa, não de Deus. Entendeu? Interessante. Muito boa a resposta, Luiz. E nesse mesmo caminho, Alan, a gente percebe que para alguns espíritos, para que ele seja despertado, entre aspas, de um sono, de uma auto-obsessão, surge a dor, a grande dificuldade, a grande prova. Eu pergunto a você, Alan, a prova ou a expiação na vida terrena é uma imposição das leis divinas ou é uma opção para o espírito que vai encarnar? Qual o limite entre a imposição e a opção? Imposição e... opção. Opção. Olha, primeiro que Deus não nos condena. Deus não é um juiz que está ali esperando uma oportunidade de desforrar o que fizemos. Não é dessa forma. Deus, ele é um grande... Nem dá para a gente definir Deus, né? Deus é um ser com um amor incondicional, né? Nem posso falar ser também, né? É difícil definir Deus, né? Deus incondicionalmente... É algo. Deus incondicionalmente nos ama, vamos falar assim. E dentro desse amor, quando a gente dá um passo em falso, eu gosto muito da resposta de Paulo à pergunta 918 do Livro dos Espíritos, que ele fala assim que o que seria um castigo, né? Seria assim, ele responde mais ou menos assim, quando nós fazemos um passo em falso com a nossa alma, nós damos um passo em falso com a nossa alma, e desse passo em falso a gente quer corrigir esse passo em falso. Então a gente pede uma oportunidade para corrigir esse passo em falso. Então, o castigo não é castigo, ele é castigo na visão humana. Na realidade, a dor que nós passamos é uma oportunidade de transformação para a nossa alma. Eu falo que a dor é como um sino que toca para nos despertar para uma mudança de comportamento. Às vezes a dorzinha ela vem com uma unhinha encravada, assim, que te incomoda 2 dias. Você não dá jeito daquilo, daí vem uma dor no braço inteiro que fica 3 meses doendo, tem que fazer fisioterapia, você não dá jeito naquilo. Dali a pouco você tem uma síncope muito mais intensa, você vai ter que ficar hospitalizado, você não dá conta disso ainda. Aí desencarna seu corpinho que não está dando certo, vamos voltar aqui. Vamos reorganizar no plano espiritual, vamos dar uma outra oportunidade para você, para ver se você acorda. E como você não estava fazendo aquilo de boa vontade, nós demos uma dorzinha para te lembrar. É um sinal. Vai, acorda, filhão. Olha aí, é agora a sua oportunidade de mudar, de transformar, de fazer diferente, né? Então, a dor é uma aliada do amor divino em nossa transformação. A dor, ela tem a tendência, ou a intenção, ou a oportunidade de nos trazer de volta ao caminho do amor, Geraldo. Excelente. Vocês encadearam o assunto certinho para a próxima pergunta. Luiz, fazendo uma abstração assim, se nós pudéssemos entrar na mente daquele que passa pela prova, eu pergunto a você, eu acho que é uma pergunta difícil, mas de que maneira o sofrimento pode impulsionar o progresso do espírito? Por que que o sofrimento faz ele mudar? O que se passa na intimidade psíquica daquele que escolheu um sofrimento atroz, com o objetivo de, como disse o espírito, atingir mais rápido as esferas superiores? Como se estabelece lá dentro essa química do progresso? Geraldo, o que que nos entrava para avançar? É um obstáculo. Esse espírito, o obstáculo dele era o sentimento de culpa pelo que ele fez. Perfeito. Então, para derrubar o que ele fez, era só fazer a mesma coisa para ele. Eu vivenciei uma experiência quando eu era jovem. Foi muito interessante, mas eu sempre fui muito brincalhão, fazer provocação. Eu tinha dois amigos, que os dois eram meus amigos, mas eu não sabia que tinha uma desavença entre eles dois. Aí eu fiz uma brincadeirinha entre eles dois. Aquele que não gostava enfiou a mão na cara do outro, deu um tapa na cara do outro. Eu fiquei completamente passado, eu digo, meu Deus, o que é que eu provoquei, né? Aí eu cheguei para o outro e disse: olha, a única coisa que eu posso fazer, porque para mim foi uma surpresa enorme, dá um tapa na minha cara também, entendeu? Se ele me desse um tapa na cara, ficava elas por elas, morria ali. Mas não, ele, coitado, ele não deu o tapa na minha cara. Mas se ele tivesse dado, eu tinha ficado mais satisfeito. Porque a única coisa para pagar aquilo ali seria na mesma moeda. Entendeu? Então, o que se passa na nossa mente, não na mente de Deus, né? Porque você veja que o exemplo que eu falei, eu paguei a prestação da casa em 40 meses, 40, 20 anos, né? Com isso aí, realmente foi exequível, mas com isso aí eu adquiri a paciência. Eu, mês por mês, durante 20 anos, eu cumpri aquilo que eu tinha me submetido, né? Então, eu vi que é uma coisa boa, dá para fazer tranquilo. Agora, inicialmente, eu tinha muito medo. Porque você já pensou 40 anos fazer a mesma coisa? E foi o que aconteceu com esse espírito. Ele imaginou 40 anos na erraticidade para fazer alguma coisa que ele podia fazer numa encarnação só. Ele diz assim: eu vou levar. É como injeção na veia, Geraldo. Tá bom? Eu achei interessante. A primeira pergunta: prova ou expiação são sempre proporcionais e decorrentes dos erros cometidos? E emendando uma segunda pergunta: existem provas sem erros em passadas existências? Peraí, vamos responder em partes. A primeira, né? Primeiro, provas e expiações. Se são proporcionais e decorrentes de erros cometidos. Não necessariamente, não é olho por olho, dente por dente, né? É, nós passamos muitas vezes, a gente pede lá no plano espiritual, nossa, eu acho que para eu passar por essa vida aí e resgatar o que eu fiz, eu quero que vocês me tirem o braço. Eu vou lá nascer sem um braço. Aí a espiritualidade fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos andar sem o dedinho da mão esquerda só, porque senão você não dá conta, não. Então a espiritualidade, ela sempre nas nossas necessidades de transformação, nos dá doses pequenas e suportáveis para aprender. Né? A gente nunca recebe um fardo proporcional ao que a gente fez. E às vezes a gente faz coisas na vida, muitas vezes direcionado por padrões de comportamentos anteriores, que eu tenho certeza que muitos crimes cometidos, se você pudesse, falar com um criminoso assim, vamos voltar ao tempo no passado e vamos colocar você na mesma situação. Você faria outra vez, mas vamos falar que fosse possível, logicamente. Eu garanto que muitos iam falar assim, não, eu não faria aquilo. Eu não faria aquilo. Por quê? A consequência que veio depois do crime, muitas vezes, não alivia. Né? Normalmente não alivia. Né? A pessoa lá quer perseguir alguém que cometeu um crime. Aí persegue, consegue pegar e tal. Mas aquilo elimina o crime que a pessoa fez? Não elimina. O crime já foi feito, a dor já foi sentida. Né? Então a gente tem que passar por certas experiências, mas a espiritualidade sempre nos coloca numa condição mais leve do que nós temos que passar. Por exemplo, a Isabel nos fala aqui no chat nosso, né, que estamos vivendo esse momento de dor coletiva, referindo ao que eu falei na resposta anterior. Sim, estamos passando por um processo de dor coletiva, Isabel, mas esse processo de dor coletiva que nós estamos passando, ele, acredite, é aliviado muito em relação ao que nós mesmos plantamos para a humanidade. Né? E aí a Ivy Vettori, que ela fala assim, e porque muitas vezes, mesmo sendo da nossa escolha na erraticidade, nos revoltamos com as nossas provas ou expiações. Ivy, porque ninguém quer passar por prova. Fala para uma criança assim, ó, você tem que estudar 3 anos sem prova ou 6 meses com uma prova no final. 99% vai escolher 3 anos sem prova. Né? A pessoa, ela estica aquele processo, mas não quer passar pela prova. Por quê? Porque a gente teme não passar. O temor de não conseguir passar pela prova nos faz não encarar a prova. Então, a hora que chega aquela situação que eu falo assim, nossa, isso aqui é uma prova para mim, né? Mas não quero passar. Então, eu até escondo, a gente tem mecanismos na mente muito interessantes, né? Eu escondo até de mim mesmo aquela prova que eu não passei, me engano que eu não precisava passar por ela, só que, ciclicamente, a vida vai me cobrar ali na frente, né? Ela vai falar, ô, Alan, e aquela prova que você não fez atrás, vamos fazer agora? e existe prova sem haver culpa? Sem uma culpa no passado, ele escolher passar pela prova? Não, o sentimento para eu querer passar por uma prova é o arrependimento. O arrependimento já é um processo de culpa, né? Eu só vou passar por uma prova para resgatar aquilo que eu fiz se eu me arrepender do que eu fiz. Se eu não me arrepender, eu não sinto culpa. Eu só passo a sentir culpa a partir do momento que eu sou arrependido daquilo. Então, nossa, por que que eu fiz aquilo? Aí, com esse sentimento, eu convoco o plano espiritual e peço, por favor, me dê uma oportunidade de resgatar aquilo que eu aprontei lá, né? Por favor, né? Me ajuda nessa hora aí, né? E é interessante, então, Alan, é interessante. Ah, você está falando, Alan? Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, que tem mais uma pergunta aqui, porque a gente hoje não falou muito das perguntas, né? Que ela está falando aqui, a Andréia, que ela conhece uma pessoa que cuida da mãe há 20 anos com Alzheimer e agora o marido está com demência. Será prova ou expiação desta pessoa que cuida de quem desenvolveu a doença, né? Olha, se a prova ou expiação, eu garanto uma coisa, Andréia, é difícil pra caramba. Sendo prova ou expiação, é difícil pra caramba. E se ela já consegue fazer isso há 20 anos com a mãe, ela tá passando, viu? É lógico que a gente que tá perto, se você a conhece, se você puder aliviar o coraçãozinho dela, de vez em quando falar umas palavras amigas, levar um carinho pra ela, levar lá um bolinho, levar um consolo qualquer, dá um pouco de atenção para essa pessoa, porque é um fardo muito grande. Eu fico me perguntando, será que eu daria conta de passar 20 anos cuidando da minha mãe com Alzheimer e depois a minha esposa adquirir demência, né? Não é simples, não. O que eu estava lembrando, Alan, quando a gente lê o livro Missionários da Luz e também Memórias de um Suicida, tanto no capítulo 3, quando começa o processo de reencarnação do Segismundo, como no livro Memórias de um Suicida, do Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, o Camilo Castelo Branco, nos 2 anos, 3 anos que precederam o futuro reencarne dele, ele no mundo espiritual, ele descreve que ele tinha pesadelos, e no pesadelo ele se via sem as mãos, ele via as duas mãos sangrando. Então não existe uma imposição divina se você vai nascer sem mão, é você mesmo que busca essa condição pela dor íntima, pelo arrependimento de ter feito um suicídio. Então ele se via assim, e no momento em que ocorre a fecundação, aquele espírito, ao se juntar a esse ovo, ele vai imprimir nesse corpo em formação o que está no registro da mente dele. E o corpo nasce com a deformação provocado por ele mesmo, né? Pela própria consciência, pela própria dor que ele está vivendo, né? E para a gente aqui, até para finalizar, eu tenho mais duas perguntas, uma para o Luiz. Luiz, por que o espírito de Erasto, guia do médium, fez essa afirmação? Abre aspas. Ah, crede-me, respeitai a soberana vontade e não procurei sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Fecha aspas. Qual o motivo dessa recomendação, Luiz? Ele pede para a gente não investigar, porque faz parte do homem investigar a verdade, procurar entender tudo. Ele fala para não sondar a razão dos decretos divinos. Por quê? Ô, Geraldo, por isso que a gente tem que respeitar muito as pessoas que são questionadoras. Às vezes você nasce numa família que crê em Deus. E você crê em Deus também. E você chega até a velhice crendo em Deus. Mas você nunca desenvolveu uma crença raciocinada. Então, quando você fundamenta essa sua crença em Deus através da dúvida, através do raciocínio, através do questionamento, você se aprofunda naquilo. Então, se você adquire uma convicção, se você se fundamenta que Deus é o Criador, que Deus é justo e bom, e você sabe que a sua existência ela é guiada pelo que foi programado na espiritualidade, você tem que adotar na sua vida uma postura. Existe uma coisa que está te oprimindo, você vai tentar tirar. Você vai tentar mudar aquilo. Agora, se você, com todos os seus recursos, você tenta fazer isso tudo e a coisa não vai, aí você tem duas posturas. Ou você aceita, porque você sabe que isso não é ao acaso, ou você se revolta. A crença em Deus, ela se fundamenta nessa aceitação. Existe uma parábola que todos nós deveríamos estudar muito, e a Terezinha de Oliveira, para mim, foi a autora, foi a intérprete que mais interpretou positivamente essa parábola, a questão das 10 virgens. Essa parábola conta a história de 10 virgens, que 5... Aí ela primeiro questiona, por que 10? Então ela responde que provavelmente, ela está trabalhando no campo das hipóteses, 10 é um número que representa aproximadamente a parte da humanidade que acredita em Deus. Agora, 5, faltou azeite, porque elas não foram... Não levaram uma reserva. E as outras 5, não faltou azeite porque elas levaram uma reserva. E aí ela fala, que reserva é essa? A crença em Deus dessas cinco, ela se dava exatamente na crença em Deus sem fundamento. As outras cinco, a reserva eram os fundamentos na crença em Deus. É o estudo do evangelho, é o estudo da doutrina, é o estudo das coisas antes que elas aconteçam. Imagina você perder um filho de supetão, sem nunca ter pensado nisso. Agora, um espírita estudioso que perca um filho, ele não vai precisar mais estudar, ele já sabe. Não é mais fácil, não é mais tranquilo. Vai ter uma dor, mas a dor vai se limitar à dor. Não haverá revolta, porque ele compreende a razão daquela dor. É isso aí, Geraldo. Muito bom, meu amigo. Alan, como última pergunta do programa hoje, embora já tenhamos conversado bastante sobre esses detalhes, mas é interessante a gente voltar nesse assunto e fazer a seguinte pergunta. Como que é avaliado esse grau de culpa, de culpabilidade, né, entre as pessoas, se a humanidade é tão heterogênea, se as consciências são tão diferentes, as instruções são tão diferentes, o ocidental nascido no Brasil, o oriental nascido na China, Nova Zelândia, Índia, como que é avaliado o grau de culpa? Numa tese geral, como você entenderia um tem mais ou menos culpa? Geraldo, eu penso assim, ó. Quando nós... O Luiz está com o dedão esticado, ela quer falar alguma coisa. Eu substituiria a culpa por responsabilidade. Mas vamos voltar à culpa. Vamos voltar à culpa. Depois nós falamos de responsabilidade. A culpa é um sentimento de dor. Eu fiz alguma coisa. E eu estou arrependido. E eu vou espiar essa dor que eu passei. A hora que eu chego no entendimento que o Luiz acabou de falar, que eu tive a responsabilidade em cometer aquele fato que me gera culpa, eu posso ter a responsabilidade em eliminar aquele sentimento que me gera aquele sentimento de culpa. Então, a mesma responsabilidade que foi uma ação minha que me levou a fazer, é a mesma responsabilidade que eu posso pegar aquele sentimento e transformá-lo. Então, por exemplo, uma pessoa que fez lá uma... Vamos falar, uma mulher fez um aborto. Vou dar um exemplo assim. E ela, com isso, perdeu a condição de ficar grávida outra vez. E ela arrepende. Então, ela não pode engravidar mais nessa encarnação. Mas ela pode cuidar de crianças, ela pode adotar uma criança, ela pode ser mãe de outras formas que não seja só a geração de uma criança na barriga dela. E ela, muitas vezes, nessa mesma encarnação, ela resolve aquela situação. Porque a hora que ela vai adotar, a espiritualidade está sabendo o que está acontecendo. Muitas vezes é até aquela própria criança que ela abortou, nascida de outra mãe, que vem na mão dela. A gente não sabe. A gestação é uma coisa fantástica. Mas eu não preciso ter a gestação para receber um filho. Né? Eu posso receber o filho de qualquer maneira, de qualquer outro caminho, de qualquer outro caminho. Né? Olha, nós temos uma colocação aqui, Geraldo, da Rosana. Ela fala assim, é possível ser mudado o destino da pessoa? Sim, o destino não é determinismo divino. O destino é uma escolha que nós fazemos com a espiritualidade maior para passar na nossa vida. É um script, é um enredo que nós criamos. Mas a gente pode não vivenciar esse enredo por nossa escolha. E muitas vezes pode até passar por um enredo mais complexo, mais difícil, e além do que a gente vem resgatar, a gente evolui, né? Aí a Marta pergunta assim, e quem deixa de cuidar colocando a mãe, no caso do exemplo da mãe com Alzheimer, né? E quem deixa de cuidar da mãe colocando em casa de repouso, está deixando a aprovação de lado? Nossa. Marta, é uma, que pergunta, hein? É uma pergunta interessante, porque tem pessoas que não teriam condições de cuidar da mãe. Não teria condição de cuidar da mãe. Então, uma casa de repouso pode ser mais melhor cuidada a mãe, desde que você preserve, né? Por exemplo, eu fazia uma visita até minha juventude no Lar dos Velhinhos, aqui em Prescaba, fiz por muitos anos. Tinha senhoras lá que eu falava assim, mas ninguém vem visitar a senhora? Ah, não, não, não. Mas e, a senhora teve filho? Tive filho. E cadê seus filhos? Dá aqui o telefone, eu vou ligar para eles, né? Eu vou fazer eles vir aqui. Imagine que não vou fazer eles vir aqui. Dá aqui o telefone deles para mim, dá o contato para mim. Não, não, não, não, não. Eu nem mereço a visita deles. Eu criei tão mal meus filhos, eu fui tão cruel com eles, que eu tenho até vergonha se eles vierem me visitar aqui. Eu não mereço essa caridade. Olha a frase que eu escutei de uma senhora uma vez. Por outro lado, existem pessoas ali que foram abandonadas mesmo, porque o filho não quer aquele problema para a sua vida, né? Não quer aquela coisa, né? E a Leonice, ela fala assim, ó, o Cristo não tinha nada a provar e passou por provas difíceis. Ô, Leonice, eu não sei se ele passou por provas difíceis. Ele é um espírito puro. Será que para ele foi provas difíceis ou foi exemplos fáceis para nos ensinar o amor? Sim. Testemunho. Testemunho. Para ele não é prova. Testemunho. Pra é exatamente, ele não, testemunho. Para ele não foi nada... não, imagino eu, né? Para ele, lógico que tem a dificuldade ali, mas um espírito puro... O que, que você pode fazer para o corpo de um espírito puro que atinge esse espírito puro? Nada. Você vai... Inclusive, ele consegue, no final, quando ele está lá na cruz morrendo, ele fala assim para Deus, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele ainda estava pedindo apoio a Deus, a nós, que não sabíamos o que estávamos fazendo. Então... É uma regra de três que você oferece ao Einstein, né? É mais ou menos sai, assim. Geraldo. Isso aí é um bom exemplo, viu, Geraldo? Luiz e Alan, conseguimos fazer o programa. 11 horas e 13 minutos, vou pedir as últimas palavras do Luiz. Eu pergunto, isso que nós passamos hoje foi uma prova ou uma expiação? Foi o destino? Eu acho que foi falta de conhecimento e problema no Facebook. Nada, eu penso diferente. Nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas. Verdade. A tecnologia no Brasil, ela está sujeita a mil coisas, né? E você veja que essa fofocaiada que está passando na nação, o Facebook sair do ar, não é nada impensável, entende? Nossa, porque hoje sim, tem uma manifestação, né? Então, o que nós precisamos é criar um backup. Existe backup. Algum outro recurso quando surgir essas situações? Qual é o recurso? É um outro sistema, é uma, sei lá, né? Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe e que nós consigamos passar pelas provas que nos estão reservadas. Muito bem. Alan? Eu queria repetir que chegamos a 80 pessoas só pelo YouTube, sem o Facebook. Opa! Quer dizer, muito bom, excelente. Provavelmente hoje a gente iria ir para um número de mais de 100 pessoas com o Facebook. O nosso aplicativo da União Rádio Web também ficou fora do ar hoje. O Wilson está lá tentando resolver. Então, existem problemas tecnológicos hoje na rede. A gente tem que entender que foi feito tudo dentro do que tem que fazer. A gente está fazendo isso já faz um certo tempo. A gente, inclusive, eu e o Luiz, nós estávamos funcionando bem antes até do Geraldo chegar lá, a partir das 9 horas, estava tudo funcionando certinho. Aí, de repente, o negócio dá um pane, né? Então, eu já estou aqui em conversa durante o programa com o Wilson, que é nosso parceiro aí, que cuida tão bem da gente aí nessa parte técnica. Sim, sim. E eu e ele vamos fazer alguns testes depois, nós vamos procurar entender os acontecimentos, né? Porque são acontecimentos que não dependeram da nossa habilidade, dependeram de tecnologia, que a gente é dependente, né? E hoje é até uma experiência importante para a gente imaginar. Hoje nós estamos dependentes da tecnologia. Estamos dependentes do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Estamos dependentes disso. Estamos dependentes de um telefone. Nós temos que nos organizar para ser menos dependentes disso tudo. Para a gente utilizar, sim, mas sempre pensando em novos recursos, em novos modelos, em novas oportunidades. Usamos os recursos que nós temos aqui. E contamos com a espiritualidade e com a boa vontade de vocês que tiveram tanta paciência hoje e persistiram, né, persistiram conforme o nosso texto inicial lá, né? Como que é o título mesmo? Ânimo forte. Vocês ficaram esperando o programa entrar no ar, então fica o nosso super agradecimento. Estamos corrigindo para melhor fazer as próximas edições. Um grande abraço a todos vocês. Meus amigos, fica a lição de que o destino é um enredo que a gente escreve com aquilo que pensamos, que sentimos e fazemos. E é dessa maneira que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem com a prece que o Alan vai colocar. Até mais.